Capítulo 6 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A Trama. Na noite desse dia, estava Narizinho no melhor do sono quando acordou com uma batida na janela. Toc! Toc. Quem é? Disse ela, pulando da cama, trêmula de medo. Boa noite, bela princesa, respondeu uma voz conhecida. Tenho um segredo a te revelar. Era o sapo. Narizinho respirou aliviada e, abrindo a janela, perguntou-lhe o que desejava. Tu me salvaste a vida, respondeu o sapo, e eu quero salvar a tua. Escuta lá. Depois que me tiraram as pedrinhas da barriga, eu saí do jardim e fui encorujar-me num canto escuro para sarar da cortadura com todo o meu sossego, procurando para esse fim uma toca de pedra. Achei uma toca a meu jeito e lá estava a cochilar quando à meia-noite ouvi rumor de vozes ao lado. Como sou muito curioso, encostei o ouvido a uma fresta e pus-me a escutar. Essa fresta ia ter ao cárcere do escorpião negro. A princípio me pareceu que o monstro cego falava consigo mesmo. Mas não era assim. O monstro conversava com o capitão da guarda, cuja voz conheço muito bem. Estavam conspirando contra o príncipe e muito tempo levaram combinando os planos de uma revolta a fim de matar o príncipe e enforcar todos os nobres do reino. Combinaram também que subiria ao trono o escorpião cego, sendo Narizinho obrigada a casar com ele. A menina mal ouviu aquilo, teve um chilique, e Mestre Agarra viu-se em apuros para despertá-la com borrifos d'água fria. Quando Narizinho voltou a si, o sapo disse: Vamos, menina, nada de fraquezas, é preciso avisar o príncipe enquanto é tempo. Narizinho, com lágrimas nos olhos, agradeceu o aviso do sapo e saiu correndo em direção aos aposentos do príncipe. Lá bateu na porta furiosamente. O príncipe, assustado, pulou da cama de espada na mão e, vendo em sua frente Narizinho em camisola, mais espantado ficou ainda. Depressa, príncipe! Estão conspirando contra a nossa vida! Disse ela. E desfiou toda a história contada pelo sapo. O príncipe ouviu tudo em silêncio, de cara amarrada, e depois de meditar uns momentos, disse com grande calma: Estou acostumado à luta e sei defender-me. Volta para o teu quarto e dorme sossegada, que esta noite mesmo castigarei os criminosos. Fim do capítulo 6. Lido por Mônica Hinrichsmeier, Erlangen, 28 de fevereiro de 2022.